Senhor, guardarei meus caminhos com a minha língua. Em silêncio eu vou diante do ímpio, em dor e lamento. Meu coração arde, Senhor, em clamor. Como sombra eu ando e em vão me inquieto. Riquezas não me levam, só em ti eu me espero. Ó Senhor, ouve minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu coração. Sou peregrino, meu lar é em ti. Livra-me, Senhor, e faz-me sentir. Dias como palmos, fragilidade. Na verdade, todo homem é vaidade. Com lágrimas clamo, não me deixe só. A minha esperança, Senhor, está em ti só. Como sombra eu ando e em vão me inquieto. Riquezas não me levam, só em ti eu me espero. Sou peregrino.